e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Aleluia, bendita seja essa santa palavra. Alguns destaques, os irmãos e as irmãs lembram, nesse período em que estou trabalhando com o Evangelho de Lucas, estou utilizando desta vez a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bem? Para dar crédito aí. Todas as ministrações estou utilizando esse rodapé. No versículo 4, o primeiro destaque, após a perdida, o versículo-chave de Lucas afirma que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Guarde isso. O versículo-chave de Lucas afirma que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Capítulo 19, versículo 10. As três parábolas de Lucas, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, revelam que Deus é aquele que no seu amor busca a pessoa perdida para salvá-la. Nelas aprendemos, em primeiro lugar, que é da máxima importância para o coração de Deus a nossa busca dos perdidos. Em segundo lugar, tanto Deus quanto o céu se regozijam mesmo quando um só pecador se arrepende. Em terceiro lugar, nenhum labor, trabalho ou sofrimento nosso é demasiado grande na busca dos perdidos para levá-los a Cristo. Quanto à alegria no céu, no versículo 7, Deus e os anjos no céu têm tamanho amor e compaixão daqueles que estão no pecado e na morte espiritual, que quando um só pecador se arrepende, alegram-se manifestamente sobre o amor de Deus pelos pecadores. E você vai encontrar referência sobre o amor de Deus em toda a Bíblia. Um terceiro destaque, no versículo 8, busca com diligência até achar. O cristão deve orar para que o Espírito Santo encha seu coração do desejo intenso de levar os pecadores à salvação. No versículo 13, partiu para uma terra longínqua, aqui já na parábola do filho pródigo. Nessa parábola, o Senhor ensina que uma vida de pecado e de egoísmo, no seu sentido cabal, é a separação do amor, comunhão e autoridade de Deus. O pecador ou desviado é como o filho mais jovem da parábola, que em busca dos prazeres do pecado desperdiça os dotes físicos, intelectuais e espirituais que Deus lhe deu. O resultado é a desilusão e tristeza, e às vezes condições pessoais degradantes, e sempre a falta da vida verdadeira e real que somente se encontra no relacionamento correto com Deus. No versículo 17, algo fundamental para o arrependimento, irmãos e irmãs, e caindo em si. Versículo 17. E caindo em si. Antes de um perdido vir a Deus, ele precisa reconhecer seu verdadeiro estado de escravidão do pecado e da separação de Deus. Precisa voltar humildemente ao Pai, confessar seus pecados e estar disposto a fazer tudo quanto o Pai quiser. É o Espírito Santo quem convence o perdido pecador da sua situação pecaminosa. Irmãos e irmãs, isso aqui é tão importante, mas tão importante, porque um dos principais elementos que faz com que uma pessoa fazem com que uma pessoa permaneça na igreja é o relacionamento, é como ele foi tratado, como ele foi acolhido. Muito bem. E às vezes a pessoa foi muito bem acolhida e ficou ali. E ouvindo as mensagens da palavra do Senhor e tendo feito muitos amigos, decide ser batizado. E decide ser batizado, isso pode acontecer também com quem nasceu na igreja. Com o passar dos anos, cresce, vira adolescente, vira jovem, e nos dois casos, decide ser batizado ou fazer a sua pública profissão de fé. Sem o devido reconhecimento do estado de escravidão do pecado e da separação de Deus. Sem o devido estado, sem o devido reconhecimento do seu verdadeiro estado de escravidão do pecado e da separação de Deus. O que acontece é que a pessoa se batiza, mas na verdade jamais passou pelo passo do arrependimento, porque não está convencido nem do estado em que estava, não se convenceu do estado em que estava anteriormente, e por isso também não tem que demonstrar frutos de arrependimento. A consequência última é que a pessoa se torna um membro da igreja, de diferentes igrejas, diferentes denominações, e é mais um cristão daquela igreja, mais um pertencente, mais um crente, vamos dizer assim, um crente daquela igreja, mas vai ter dificuldade a vida inteira, enquanto não entender a queda espiritual do ser humano, a sua própria, se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, demonstrar um fruto de mudança verdadeiramente, vai ter dificuldade a vida inteira de viver um cristianismo vivo e eficaz, comprometido com o reino, comprometido com a grande comissão, comprometido com os valores do reino de Deus. Então, alerta sobre isso, atenção sobre isso. Líderes, irmãos e irmãs, é necessário muito necessário, fundamental para a salvação, é o cair em si, ser convencido pelo Espírito Santo que é um perdido pecador em situação pecaminosa, mesmo que tenha nascido num lar cristão, tenha sido educado também na igreja. Você precisa passar por isso, entender que esse pecado original alcança toda a humanidade e alcança você também. E tendo sido pecador, só há uma forma, tendo se tornado pecador, só há uma forma de você voltar para o Pai de fato, através da obra de Jesus na cruz do Calvário. E aí você vai se entregar ao Senhor Jesus de todo o coração, quebrada, quebrada, quebrado, e dizer: Senhor, eu não tinha me apercebido, talvez pelo fato de ter crescido na igreja, que o pecador aqui sou eu. Eu era o responsável. Eu fui o responsável pelos cravos do Senhor lá na cruz. E os meus pecados foram que te levaram a isso. E eu me arrependo deles. E eu quero me entregar ao Senhor. E aí sim, você volta para casa e o Pai vai te acolher com todo amor. Quando ainda estava longe, pai e mãe cristãos devem saber que Deus ama o filho deles e anseia pela sua salvação ainda mais do que eles. Ore e confie em Deus para que ele busque esse filho pródigo até que o mesmo volte ao Pai Celestial. Se isso não acontecer, particularmente os que nasceram na igreja, e eu também nasci na igreja, se não houver um momento onde você tem um encontro real com Deus, o que vai acontecer é que nós vamos ter mais um membro da igreja, um membro morno. E como geralmente há outras pessoas que também estão nesse estado, vai ficar morno junto com os outros. Mas o que moverá a sua paixão, a sua maior paixão, o seu maior amor, são outros interesses. São outros interesses. É a namorada ou o namorado, o estudo, o trabalho, o futebol. E o que dominará a conversa de todos eles que são mornos é essa. E aí esse jovem também vai fazer o mesmo rito, vai passar pelo batismo, mas na verdade é um batismo para ingressar em uma denominação. Aparentemente para voltar para o Pai, mas na verdade não volta, porque nem tem consciência que saiu de perto do Pai. Então, atenção, irmãos, irmãs, pais e mães. Gaste um tempo para falar sobre isso e você só vai ter certeza que o seu filho ou filha entenderam o sentido de pecado original se eles sentirem a dor. Não é possível reconhecer o pecado original e a responsabilidade que levou Jesus à cruz do Calvário e não se sentir com muita dor, a dor do arrependimento, a dor de ter se separado de Deus, a dor de ter um relacionamento morno com Deus, ou frio com Deus. Você, pai, você, mãe, só vai perceber que o seu filho de fato se converteu quando ele sentir essa dor e disser: eu quero voltar para os braços do pai. E se ele voltar, um versículo 20, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Essa é a ação de Deus. A descrição que Jesus faz da reação favorável do pai, aqui o pai que está no céu, diante da volta do filho, ensina várias verdades importantes. Primeiro, Deus tem compaixão dos perdidos por causa da triste condição deles. Segundo lugar, o amor de Deus por eles é tão grande que nunca cessa de sentir pesar por eles e esperar a sua volta. Em terceiro, quando o pecador de coração volta para Deus, ele sempre estará ou está plenamente disposto a acolhê-lo com perdão, com amor, com compaixão, com graça e os plenos direitos de um filho. Deus está pronto a acolher o pecador. Mas é preciso que, hoje o Senhor está me inclinando a falar mais sobre isso, que nós que nascemos na igreja, em algum momento nos entendamos da mesma maneira como aqueles que tiveram uma história de vida totalmente. Não é um errinho aqui, outro ali, não. Não é uma desobediência aqui, outro ali. Tem gente que teve uma história de vida desgraçada, desprovida de graça. Tem uma história com os pais, tem uma história tão terrível de vício, de assassinato. E quando essas pessoas se convertem, para elas fica mais fácil nesse aspecto, porque elas percebem claramente que há um outro modelo de vida. O que ela estava vivendo era claramente as trevas. Ela estava na morte. E na experiência de encontrar Jesus e a vida eterna, fica mais nítido para ela, não só uma coisa intelectual, mas fica mais nítido que há dois projetos. É claro que com isso nós não desejamos que todos os nossos filhos e filhas passem por uma vida como essa para experimentarem. Mas também não podemos nos contentar que eles só entendam o plano de salvação mentalmente, intelectualmente, porque compreender intelectualmente é um passo do processo, mas é necessário se sentir, sentir-se afastado de Deus por causa do pecado. E uma vez afastado de Deus, destinado à morte, porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida. É preciso sentir-se assim, para então arrepender-se e demonstrar os frutos de um arrependimento, se tornando um cristão de fato, não membro de denominação. Membro de denominação pode enganar, pode iludir. Pastor, o senhor sugere que não tenhamos mais denominação? É claro que não. É claro que eu não sugiro isso. Todos nós temos que ter uma família na fé. Eu estou só dando um exemplo de que nós podemos nos iludir com o processo. Nós que nascemos na igreja, nós podemos nos iludir. A pessoa participou do rol do berço, depois ela participou de toda a classe de crianças, depois ela participou, dos adolescentes, depois participou dos jovens e vai indo. Mas nunca sentiu uma experiência de que estava longe e voltou para casa e retornou. E pode encerrar a vida sem sentir, só tratando as coisas da igreja. Mas quando reúne a juventude, ou já jovens casais, coisas assim, o papo é outro. Não é o reino, não é o avanço da igreja em todo o tempo. Não é esse o motivo da conversa. O motivo da conversa é outro. O motivo da conversa é como eu disse, ah, tá, em que seu filho vai estudar, qual faculdade ele vai fazer. Isso tudo é bom, irmãos. Isso tudo é muito importante, é parte da vida, né? Com quem está namorando, com quem vai casar, ah, com aquela moça da igreja, que legal, aquela moça é uma bênção, aquele rapaz é uma bênção. Isso tudo é parte da vida, irmãos. É maravilhoso, foi Deus que planejou. Né? O entretenimento também. Ah, vamos fazer um churrasco? Vamos fazer o churrasco. Que gostoso termos comunhão, né? Bater papo, dar risada. Também não falar sobre missão, também, né? Darmos risada e brincarmos com a questão de futebol. Só tome cuidado para não exagerar, porque isso acaba gerando briga, né? Como dizem as pessoas, futebol, religião e política acabam gerando, às vezes, de bobeira, às vezes quebrando o relacionamento. Isso tudo é importante, é parte da vida. Só que olha o que eu disse, é parte. Agora, a parte mais importante disso tudo é que cada um de nós, que nasceu numa igreja histórica, tradicional, ou mesmo numa nova igreja, precisa ter a experiência de real salvação. Ou vai ser frio e morno a vida inteira. E eu não vou entrar hoje, porque não é o tema é o amor de Deus, mas o futuro do frio e do morno não é uma bênção, não é morar com Deus, não é. O salário do pecado é a morte. Então, só isso e não vou adentrar nessa questão, tá bem? Então, Deus tem compaixão dos perdidos. Segundo lugar, o amor de Deus por eles é grande. Em terceiro, quando o pecador de coração volta para Deus, ele está plenamente disposto a acolhê-lo, Deus está plenamente disposto a acolhê-lo com perdão. Então, e os benefícios da sua morte, a morte de Cristo, a influência do Espírito Santo e a graça estão à disposição daqueles que buscam a Deus. Em quarto lugar, a alegria de Deus pela volta dos pecadores é incomensurável. A conversa do pai com o filho mais velho e com os outros servos também. No versículo 24, ainda a primeira declaração: meu filho estava morto, perdido. Perdido é empregado no sentido de perdido em relação a Deus, como ovelha desgarrada. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25. A vida afastada da comunhão com Deus. A vida afastada da comunhão com Deus é morte espiritual. Olha aí uma boa dica para todos nós que crescemos num ambiente cristão e para os outros também. A vida afastada da comunhão íntima com Deus é a morte espiritual. Voltar-se para Deus é alcançar a vida verdadeira. E finalmente, ele se indignou. O filho mais velho representa aqueles que têm sua religião e que exteriormente guardam os mandamentos de Deus, porém interiormente estão longe dele e dos seus propósitos para o seu reino. Não estão comprometidos com o reino, estão comprometidos no máximo com a área da igreja em que trabalham, mas não entendem que são cidadãos de um reino e que têm que trabalhar pelo avanço desse reino. E quando entendem, sinto muito, mas eu não tenho tempo, eu não tenho, né, condição, e vai levando assim. Eu encerro, e a minha proposição hoje não podia ser outra, senão Deus é amor. Os fariseus não gostavam que Jesus desse atenção a publicanos e pecadores, irmãos. E tem gente que ainda não gosta hoje se encontrar seu pastor conversando lá na praça com pessoas claramente de má reputação. Muita gente pode estranhar: nossa, que é isso? Pastor misturado com o pecador. Os fariseus não gostavam e hoje ainda os fariseus não gostam. Eles têm outro nome hoje, né, nas suas denominações, mas eles é o mesmo legalismo. O amor de Deus é maior, queridos, que as barreiras. Perdão. O amor de Deus é maior que as barreiras ou preconceitos. Contrariamente aos rabinos de sua época, que não se misturavam com pecadores, Jesus entendia que precisava estar com eles, para fazer como um pastor, que durante algum tempo deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu. Jesus também se compara a uma mulher que tinha 10 moedas. E tendo perdido uma, acende a luz, varre a casa e procura diligentemente até encontrar a moeda, a dracma. Nessa parábola, Deus revela o seu amor ao ponto de fazer tudo o que é necessário para alcançar cada pessoa. Finalmente, a parábola do filho pródigo, ou do pai amoroso. Essa parábola tem infinitos ensinamentos, infinitos. Então, essa realmente é impossível agora tratar de cada detalhe que a parábola tem em seu conteúdo. Então, eu vou destacar um ponto, dois pontos aqui. Mas você deve sempre ter Lucas 15 na sua mira, porque ele ajuda muito, muito, muito para toda a vida cristã, para missões, para tudo. Entre eles, entre esses ensinamentos, o arrependimento. O arrependimento do filho que se afastou do pai e o amor do pai, ao ponto de esperar pelo filho que se afastou, com compreensão e acolhimento. Então, essa é a postura do nosso Pai, que está pronto para nos receber, por enquanto ele não voltar, porque quando ele voltar, ele volta em juízo. Ele volta para julgar. O Pai abraçou e beijou o filho arrependido, restaurando completamente o relacionamento. Um ensinamento sobre perdão tem aqui, que quando você perdoa, você abraça, beija, né, aquele que se arrependeu e restaura completamente o relacionamento. Não existe perdão sem restauração de relacionamento. Isso é só papo furado. Ah, eu liberei perdão. Liberou perdão? Joia. Então vamos ver se você volta ao relacionamento com a pessoa, tem comunhão com a pessoa. Ah, mas e se a outra não quer? Aí sim. Se a outra não quer, você vai orar por ela. Não vai guardar mágoa, mas aqui tem um ensinamento clássico. O pai abraçou e beijou o filho arrependido, restaurando completamente o relacionamento. Restauração de relacionamento é um sinal concreto do perdão real. O pai concedeu a melhor roupa para o filho, pediu que providenciassem para o filho roupas, anel, sandália, que são símbolos dessa reconciliação e desse retorno ao relacionamento. O anel, por exemplo, significava a condição de filho daquele pai, a autoridade naquela propriedade. Autoridade que, como filho, ele volta a exercer perante os servos da casa. As sandálias nos pés representa, entre outros, que ele não foi recebido como escravo, porque os escravos andavam descalços. E o filho recebeu a sandália. A festa e o novilho são o sinal da celebração da unidade, que ocorre no céu, uma grande festa. É a celebração pela vitória de um pecador que se arrepende, e aqui para nós a celebração da unidade, a festa da unidade. Celebração que ocorre no céu por um pecador que se arrepende e na terra pela restauração da comunhão. A parábola tem o seu encerramento com o ensinamento sobre o filho mais velho, que representa um filho que fisicamente estava perto do pai, mas espiritualmente distante. Esse é o cuidado que eu alertei hoje para nós que nascemos e crescemos na igreja. Nós podemos estar fisicamente perto do Pai, do lugar onde se cultua, se louva, você pode conhecer os cânticos, os hinos da sua igreja, mas podemos estar espiritualmente distantes. O que vai mostrar isso são os frutos. Frutos da vida e frutos daquilo que falamos, pensamos, sentimos, agimos. O filho mais velho representa também aquele que acreditava que a salvação é pelos méritos pessoais. Ele diz para o pai: olha, eu tive aqui com o senhor a vida inteira, o senhor nunca matou um boi para mim, não fez uma festa, eu não pude fazer uma festa com os meus amigos. Então, porque eu sempre tive aqui. Mas sempre esteve, mas nunca encontrou prazer no pai. Nisso, o filho mais velho e o filho mais novo são semelhantes, irmãos. Os dois não tinham um encontro pessoal com o pai. O mais novo não tinha prazer na casa do pai e foi embora gastar o que tinha com o pecado. E o filho mais velho não foi embora, mas ficou e nunca usufruiu das bênçãos que o pai poderia lhe conceder. Talvez nem pensou na possibilidade de pedir. Estamos só cogitando, né? É uma parábola. Mas os dois são semelhantes, nenhum dos dois tinha encontrado verdadeiramente o Pai. Semelhantemente, muitos irmãos estão na igreja considerando que, por congregarem, mesmo sem o imenso prazer, sem a imensa satisfação de ir à igreja e de participar dos projetos, receberão, pelo mérito de ir à igreja, a salvação. Não vão encontrar a salvação por isso. Não vão encontrar, porque a salvação é Jesus, e Jesus só através de relacionamento pessoal com Ele, que pressupõe conhecimento do pecado, do próprio pecado, arrependimento, fruto do arrependimento, fé na obra dele, para experimentar a graça justificadora, salvadora, santificadora. O relacionamento com Deus deve ser de amor, assim como ele nos ama e está pronto a nos encontrar como um pastor que procura suas ovelhas, ou alguém procura as moedas que perdeu. Nós temos que amá-lo ao ponto de nos arrependermos dos nossos maus caminhos e manter um relacionamento de alguma, perdão, de alegria e satisfação na casa do Senhor e de envolvimento com o projeto do reino. Deus nos ama e nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a amá-lo também, sobre todas as coisas, e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe você, o inunde de amor primeiro a Deus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Inunde você de amor por si mesmo, em segundo lugar, e depois inunde você de amor pelo próximo. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, nos fazendo um povo que te ama, Senhor, hoje e que te ama e te amará eternamente. Hoje e sempre. Amém, amém e amém.